China, há um ditado popular que diz assim: ele não ousou enfrentar a música. Parece um ditado bobo, mas é extremamente profundo e fala de um caso real que aconteceu na velha China. Há muito tempo atrás, vivia um homem que era membro da Orquestra Sinfônica do Imperador. Embora ele não soubesse tocar uma nota sequer, ele tinha conseguido o lugar de flautista por ser amigo pessoal do maestro. E ele ali, colocado no meio dos outros flautistas, encenava, fingia que tocava a flauta. E assim, durante muitos anos, e aonde quer que a orquestra imperial fosse se apresentar, ali estava o falso flautista, que colocava um instrumento nos lábios e fingia tocar belos números. Com esse emprego, ele ganhava o suficiente para viver confortavelmente. Mas um dia, aconteceu uma coisa que ele não esperava. O imperador desejou ouvir um solo de cada componente da orquestra. Isto é, o imperador queria que cada músico se apresentasse individualmente com seu instrumento. E o flautista, quando soube desta notícia, quase desmaiou de medo. E quanto mais se aproximava o dia da sua apresentação, mais desesperado ele ficava. Então ele procurou o melhor professor de música que existia na época e tomou várias lições, mas foi em vão. Ele não tinha ouvido para música, ele não tinha talento para tocar nada. E ele, mais desesperado, ficou pensando numa saída, porque o dia da sua apresentação se aproximava. Então ele pensou em dizer que estaria doente. Isso, vou dizer isso. Vou falar que eu estou doente, assim eu não vou me apresentar. Mas ele sabia que o médico da corte iria desmenti-lo. Então ele ficou pensando numa saída. E ele seria desmascarado na presença do imperador da China. Então, apavorado, morrendo de medo, um dia antes da tal apresentação, ele pegou o veneno e bebeu. E era uma dose tão forte que morreu se contorcendo em dores em poucos minutos. E é por isso que na China se diz esse ditado: ele não ousou enfrentar a música. Mas eu quero comparar este fato real com aquilo que está determinado para acontecer um dia com você, ser humano. Um dia você vai ter que se apresentar diante do grande rei. E o teu dia está marcado, acredite nisso. E naquele dia, ninguém poderá ir no seu lugar. E naquele dia, não haverá enganação. É a verdade nua e crua. Você e o grande rei. Você e o grande juiz. A palavra de Deus diz que naquele dia, muitos irão dizer aos montes: caiam sobre nós, cobri-nos, porque irão preferir a morte a se apresentar diante de Jesus Cristo. Muitos vão querer arrancar os olhos para não contemplar Jesus, e muitos preferirão a morte para fugir daquele dia. Mas será impossível. Nem o suicídio, nem a fuga. Não haverá lugar para alguém escapar, porque aquele dia chegará. E o que é mais trágico ainda, aquele dia está chegando. Você pode fingir o quanto quiser, mas um dia a verdade irá aparecer. e será diante do grande rei e juiz dos vivos e dos mortos. Por isso, ouça o conselho da palavra de Deus e se prepare para se encontrar com o Senhor teu Deus. Conserte a sua vida, peça perdão dos seus pecados, viva de acordo com o Evangelho e tenha Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. E quando chegar aquele grande dia, você não estará em temor, e sim em louvor. E não apenas você louvará, como também será louvado pelo Senhor Jesus, porque você vai entrar de posse da vida eterna. Então, meu querido e minha querida, se prepare para te encontrares com o Senhor teu Deus.